Demian Tucson. Cadê minha Tucson? Você diz. Eu roubei e levei para o desmanche. Preciso levantar uma grana para pagar o alemão. E o que sobrar eu faço uma festa. Eu podia levar o carro até o Paraguai, que com certeza eu ganhava muito mais. Mas dá uma preguiça. Ia correr um puta risco com os polícia. Trabalhar é para otário, meu pai me disse. E foi o melhor conselho que ele me deu. Roubando carros eu ganho 20 vezes mais do que trabalhando de telemarketing. Eu até tentei, mas não tenho paciência. Não aguento escutar chilique de madame. Rico não passa fome, rico não passa frio e fica achando que é dono do Brasil. Acha que celular não funciona? É o fim do mundo, é inadmissível. Rico não tem do que reclamar. Fica botando pelo em ovo, vai se fuder. Rico só baixa a bola quando passa puro. Quando é sequestrado, envia a Ferrari no muro. Por isso eu assalto os playboys e faço eles evoluírem como pessoas. Não sei se te ligou, mas a criminalidade pode ser boa. Fora TV! Eu queria ser o Robin Hood de São Paulo, mas tudo que eu roubo vai pro ralo. A vida é curta demais para sonhar, então eu prefiro pegar vadias e me drogar. E quando eu estou sem grana pro fim de semana, faço uma BM ou um carro popular. Se o desmanche não aceitar, o ferro velho eu vou desmontar. Eu ando por aí a 150 km por hora na Marginal Pinheiros. Eu ando aí, sou carregando tinta de spray nos muros e nos banheiros. Eu sei viajar aqui, fazer uma BM, bater no muro e discutir com a PM. Eu sei que a galera gosta de mim, a galera me adora. Porque eu gosto mesmo de enfiar um rodo no cu do João Dória. Fora álcool. Esse cara aí traz papel de bobo. Fora álcool. Ele acha que engana o povo fingindo que trabalha. Fora álcool. Mas no fundo ele é um baita de um canalha. Fora álcool. Porque ele é um baita de um canalha. Volta, Lula. Eu queria mesmo que o Lula voltasse. Volta, Lula. Pra que a PM se dissolvesse. Volta, Lula. A PM é coisa de militar. Coisa de militar não dá. Volta, Lula. A coisa é soltar o bandido e deixar o PM chorar. Volta, Lula. Porque a vida é de verdade, a vida é real. Volta, Dilma. E quem não gosta disso pega no meu mal. Volta, Dilma. E você sabe o que é o desmanche? Volta, Dilma. É uma coisa onde você leva o seu carro e nunca mais vê. Volta, Dilma. Porque cada peça dele vai pra um lugar pra poder resolver. Viva o problema do pobre, o problema do trabalhador. Viva que Zé não tem dinheiro de levar o carro na concessionária. Porque a pessoa que leva o carro na concessionária é uma pessoa otária. Os caras cobram 20 vezes mais só porque é da GM. A GM é coisa de PM. Viva o Lindbergh. A GM é coisa de PM. Viva o Lindbergh. A GM é coisa de PM. Viva o Lindbergh. A GM é coisa de PM. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fora Temer. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fora Temer. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fora Temer. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fora Temer. Eu vou pedir um presente pro Papai Noel, pra que o meu ano seguinte seja uma lua de mel. Papai Noel. Não seja cafona, sabote a urna eletrônica e bote o Lula mais uma vez lá. Viva o Lula! E vai todo mundo se fuder porque eu já enchi o saco. Bora, Temer! Essa música tá uma merda e eu vou embora. Bora, Temer! Mas a primeira coisa que eu vou te falar: bora, Temer! Pau no cu do João Dória. Bora, Dória!